Um dia o telefone tocou e uma voz do outro lado dizia: ele vai cantar contigo esta canção. Eu nem queria acreditar. Desde essa altura, já cantámos centenas de vezes por esses palcos, por esse país. Já vivemos grandes momentos no palco. Aprendemos também muito com eles. E eu aprendi muito com ele. E é um orgulho enorme ter hoje aqui Miguel Ângelo. Parabéns! Há alturas na vida em que se sente o pior, como que uma saída, refúgio na dor. E ao olhar para trás, pensar no que aconteceu, o que se vê não apraz, não gritou, mas escondeu. O que se vê não apraz, não gritou, mas escondeu. Ganhar a coragem.